Tango 9936, posicionamento no 4. Autorizado, altímetro 1019, 9936, chama para o táxi. É, vai ter que acionar na posição. Depois de acionado a gente puxa o 8936. Ok, estou ciente, está autorizado já tanto o acionamento na posição quanto o posterior pushback. Chame já para o táxi. Tá ok, só depois a gente pode pro senhor que vamos acelerar um pouquinho ali no parqueamento no, na faixa do ok? Não compreendi. É acelerar no ponto de espera ou na faixa de táxi? Na faixa de táxi, senhor. Depois que a gente puxar, a gente aciona um. Depois que a gente parquear na faixa de táxi, a gente tem que acelerar um pouquinho ali. Ok, coordene com a equipe de solo, ok? E reporte para iniciar o táxi. Coordene com a equipe de solo que vai falar aero aí, ok? Tá, ok. A gente vai coordenar e a gente reporta o senhor também, tá ok? Coluna 994, chame Centro Recife. Frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Aqui, 2545 2685. Muito obrigado, Coluna 994. Nada. 8-6 para o táxi, 137 a bordo, 12-39 Fortaleza. 137-12-39 Fortaleza, livre o táxi à direita, chama o ponto de espera para decolagem. Trabalhamos, ponto de espera, 8-6. Espera pronto, 1896 da Golta. 1896 da Golta, autorizado alinhar e decolada 10, venta 140 graus, 89. Vai alinhar e decolar, pista 10, 1896. No 8 AVR. Ciente autorizado. No decolou aos 35, controle 120.8, boa noite. 120.8, 208, até a volta. Até a próxima, até a volta. Bom dia, o 896. Bom dia, 896, suba ao nível 370 em vigilância, sai da PUC. PUC é o 370 em vigilância. 1896, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 1-2685. Agora com Recife, 2545, 2685. Daqui a pouco, senhor, 1896, boa noite. No meio, identifique, desça para 2000 pés, chegada à malha, ajuste no 09.